amor é eterno. Aquela senhora estava com muita pressa. Entrou em um shopping center para comprar alguns presentes de última hora para o Natal. Havia muita gente ao redor e ela ficou incomodada com a situação. Pensou consigo mesma: ficarei aqui uma eternidade e tenho tantas coisas a fazer. Um tanto depressiva, ela pensava em como o Natal estava se transformando em um grande comércio. Andou rápido por entre as pessoas e entrou numa loja de brinquedos. Mais uma vez se surpreendeu reclamando dos preços. Perguntava-se a si mesma se seus netos realmente brincariam com aquilo. Partiu para a seção de bonecas. Em um dos corredores encontrou um menino, de aproximadamente 5 anos, segurando uma boneca bem cara. Estava tocando seus cabelos e a segurava com muito carinho. A senhora não pôde se conter e ficou olhando a cena fixamente, perguntando-se para quem seria aquela boneca. Em seguida, aproximou-se do menino uma mulher a quem ele perguntou: não tenho dinheiro suficiente, tia. E a mulher lhe falou impaciente: você já sabe que não tenho dinheiro suficiente para comprá-la. Depois, disse ao menino que permanecesse onde estava enquanto ela buscava outras coisas que lhe faltavam. E o menino continuou ali, segurando a boneca com muito carinho. Após algum tempo, a senhora se aproximou e perguntou-lhe para quem era a boneca. E ele respondeu: esta é a boneca que minha irmãzinha queria muito ganhar no Natal. Ela estava certa de que a ganharia neste Natal, disse o garoto com certa tristeza. A senhora se compadeceu e disse ao menino que no Natal levaria a boneca para sua irmãzinha. Mas ele falou: não, a senhora não pode ir onde minha irmãzinha está. Eu tenho que entregá-la à minha mãe para que ela a leve até minha irmãzinha. E onde está sua irmã? Perguntou. O menino, com um olhar de tristeza, disse: ela se foi com Jesus. Meu pai me disse que a mamãe irá encontrar-se com ela em breve. A mulher sentiu um grande aperto no coração. E o menino continuou: pedi ao papai para falar com a mamãe para que ela não se vá ainda. Disse-lhe para pedir a ela que esperasse até que eu voltasse do shopping. Em seguida, o garoto tirou do bolso algumas fotografias que tinham sido tiradas em frente ao shopping e falou: vou pedir ao papai que leve estas fotos para minha mãe, para que ela nunca se esqueça de mim. Gosto muito da minha mãe, não queria que ela partisse, mas o papai disse que ela tem que ir encontrar a minha irmãzinha. Enquanto o pequeno olhava a foto, a senhora tirou da carteira algumas notas e pediu a ele que contasse o dinheiro novamente. Ele contou outra vez e disse satisfeito: estou certo de que será suficiente. Agora posso comprar a boneca. E disse ainda: eu acabei de pedir a Jesus para que me desse dinheiro suficiente para comprar esta boneca para a mamãe levar até a minha irmãzinha. E ele ouviu a minha oração. Eu pedi ainda para que o dinheiro fosse suficiente para comprar também uma rosa branca para minha mãe. E ele acaba de me dar o bastante para a boneca e para a rosa. Sabe, minha mãe gosta muito de rosas brancas. Em alguns minutos, a tia do garoto voltou e a senhora se foi. Enquanto terminava suas compras, agora com uma disposição bem diferente, ela não conseguia deixar de pensar naquele menino. Lembrou-se de uma história que havia lido num jornal dias antes, a respeito de um acidente causado por um condutor alcoolizado, no qual uma menininha falecera e a mãe ficara em estado grave. Deu-se conta de que aquele menino pertencia àquela família. 2 dias depois, ela leu no jornal a notícia de que a mulher acidentada havia morrido. Não conseguia tirar o menino da mente. Comprou um buquê de rosas brancas e as levou ao funeral. Lá estava o corpo de uma mulher. Com uma rosa branca numa das mãos, uma linda boneca na outra, e a foto de seu filho em frente ao shopping. Grossas lágrimas rolaram do rosto daquela senhora ao perceber a grandeza do amor daquele menino pela mãe e pela irmã. Um amor que a morte não conseguiu apagar. Um amor que vai muito além da existência física. O verdadeiro amor que Jesus, o aniversariante tão esquecido, veio ensinar à humanidade. Thank you.